아, 인디아 파파. 이사 2021. Pionou, azul 4082, solicita desvio à esquerda, proa 045, para aproximadamente 20 milhas. 7, livre desvios na proa 045 por 20 milhas, reporte por término, apoando a posição MOBA. Reportará o azul 4082. Mantenha a flow, o 962, pode curvar direito. Plano 962, mantenha a presente proa por mais 50 milhas. Aguarde vetores para o localizador. 50 milhas nessa proa? Nativo, será, está aproximando para a pista 28, o Google 9128. Ok, o Google 962, confirme. O plano 962 está na proa 045, voa nesta proa por mais 10 milhas. Ah, positivo. 10 milhas no 962. Passar externo, estabilizado, 6200, pista 10. Plano 62, Pachané 6200, completo final do procedimento LSC X-ray, pista 10, chame a torre, frequência 18395. Bora, obrigado. Controle 319, agora adiando pela direita, proa 240, por 40 milhas. Sente livre de desvios, o TAN 3191. O Gol 9128 também, pressionando de esquerda direita. Gol 9128, confirme a prova de desvio. Confirme se tem condições de efetuar o desvio pela esquerda para não interferir nas decolagens da pista 28. Não, negativo, vai manter a prova 120 por mais 10 milhas, Gol 9128. Sente 9128, mantém a prova 120. 20, mantendo 060 por 120, 10 milhas, Gol 9128. 9128, mantém a nível de voo 060. Mantém. 0 grau 089. Zero pouso, Xanair 6200, pista 10. Plano 962, confirme se tem condições de curvar à direita na proa 085. Afirmativo, direita 085, 962. Plano 962, o seu limite vai nessa proa por 40 milhas. Na proa 085, por 40 milhas, 962. Então 3191 após desvios, autorizado voar na proa de Tagel. Gente, após desvios, Tagel, é isso? Firmo. Obrigado. Até condições com mais esquerda, se necessário, 9128. Proa 9128, curva esquerda na proa 080, se limite voar nessa proa por 35 milhas. Esquerda 080, 35 milhas ao limite. Então 3191, chama o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. E o controle? Prossiga na Cisco 3191. Então 3191, chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. 2835, 251, lá, boa tarde, obrigado. É. Ocean Air 6200, solo aos 29, libera direita, chame solo, 121, decimal 9. 19, pode mudar a pista, mas está com 8 de cauda, 6200. A pista já foi mudada já. Cara, foi lá a gentileza de não deixar aproximar, amanhã não, 6200. Nada. 4082. 4082, confirme se já tem condições de uma posição sambo. Positivo, do voando direto à posição Sambo, azul 4082, confirmando o procedimento da LS X-Ray. 4082, o procedimento em uso da pista 28 é o LS Zulu. LS Zulu, sim. 4082, 4082, redução de velocidade 2309. Entendi, para 2309, azul 4082. Fazer a sua 085, gol 962. Devido ao tráfego que está em espera, nível 060, azul 2719, já está pronto para decolagem? Pronto. Autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 250 graus, 7 nós. Alinha e decola, azul 2719. Alinha 2, curve à direita na proa 110. Seu limite é a radial 070 do BR de Salvador. Boa, 110, limite a 70 do Salvador, valeu, Zé. Número 962, redução de velocidade 2109. 2109, número 962. Botão 128, desça para 3 mil pés, ajuste no 016. 3 mil, com 1.016, 28. Azul 2719, decolou 32, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, buena. Salvador, boa. É o azul 2719, transfere. Azul 2719, contato radar na decolagem, mantenha o eixo de decolagem até cruzar 2500 pés, após interceptar o perfil da saída São Vono, subindo restrito ao nível de voo 100. Poxa, então mantenha a proa até 2500 pés, após 2500 pés, curva esquerda, intercepta a saída São Vono e restrito ao nível agora 100 na saída São Vono. 9128, curva direita na proa 110. Seu limite é a radial 095 do Vértice Salvador. 110, limite 095 do Salvador, 9128. Atingindo 70, faz você baixando o voo 962. Voo 962, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 016. 4082, está passando de 030 para 120. Azul 4082, deixa mantenha o nível 120. Repita nível 120, azul 4082. Azul 4082, informação de tráfego, posição 10 para 9 horas, 2 milhas rumo sul, cruzando 055 em subida para o nível de voo 100, 1 Embraer 190. Azul 4082. Fale o azul 2799. Em França é bizarro a senhora ficar com desvio à direita. É, pode ser direita ou esquerda, para vocês, devido à formação. Teste livre desvio do azul 2719, só forma para o desvio. Poxa, se for pela direita, eu vou precisar manter a 210 por 20 milhas. Teste autorizado. Gol 9128, curve à direita na proa 140. Direito 140, mantém 3.000? O 9128 deixa para 2.000 pés, aguardando o último vetor para interceptação. Dando pés aguardando, gol 9128. Ok, Salvador, bom dia, 5048. O 5048 aciona identificação via chegada TPP1, desça para o nível de voo 120. O ajuste em Salvador 1016. Gente, 1016, desce até 120 via TPP1 azul 5048. O seu limite é localizador. Direito 60, limite norte, 9.18. Tem condições de curvar a direita, se autorizar, 9.18. Pula 9128 para interceptar o localizador, direita, pula 210, deixa 2.000 pés, reporte quanto estabilizado, livre, aliás, Zulu, pista 28. Direita 210, reporte estabilizado no Zulu da 28, tá, 128. Change, mantém 1.00, o azul 2799. Gente, azul 2799, informa o tráfego, posição 11 horas, 1.2 milhas, descida para nível de voo 1.20, Embraer 190. Presente, tem o mesmo ticket, pode voar. Motiva da presente? Azul 2719, aguarda autorização do centro registro. Guarda. Passa até que nível, até que altitude, o 962. O 962 deixa inicialmente 3.000 pés. 3.962, mantém o 60, tio? Firmo. Proa 200, deixa para 2.000 pés, autorizado em LS Zulu, pista 28, reporte para estabilizado. 2.000, reportar estabilizado, 9.000. Azul 4082, ative nível 20. Azul 4082, tráfego superado, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1096. 050-0096, azul 4082. Azul 2719, informa o tráfego adicional, posição 2 horas, 29 milhas, rumo este, cruzando 240 em descida para um nível de voo 120, Embraer 190. Gente do tráfego, porém esse a gente não tem notificado em visual, tá agora terminando os desvios, reinterceptando a saída, bloqueando o tão. Gente. 2719, autorizado Leda. Leda da presente, graças. Estabilizada, 9128. 9128, complete final do procedimento LS Zulu, pista 28, chame torre 118, decimal 95. 1895, 9128. Torre Salvador, bom, 9128, bom dia. De 2 horas 8 milhas com grau de speed 1609 em redução, Boeing 738. 7, voo 962. Suba sem restrições, nível de voo 340. 340, 2719. Estouro, voo 962. Voo no 962, completo final do procedimento LS Zulu, pista 28, chame a torre, na frequência 18, decimal 95. 18, 95. 962, na final da 28. No 962, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando. Alô, 2719, autorizado voar na proa de Pubave. Proa de Pubave, Papa e Uniforme Bravo Alfa Victor, o azul 2719. Controle azul 5048, solicita liberação de velocidade em estado, São Luís. Passalada das restrições de velocidade, o azul 5948. É, desça sem restrições para o nível de 060. Confirmando para o 5048. 5048, desça sem restrições, nível de voo 060. Sem restrição no 060, nível de restrições de velocidade azul 5048. Controle Salvador, bom dia, TAM 4794, informação Zulu, passa nível 230. TAM 4794, ação de identificação, via chegada até PIP 1, desça para o nível de voo 120. O ajuste no 096. Nível 120, TPIP 1, 4714, após o ZAN autoriza a ILS X-Ray. Afirmativo, será autorizado a ILS X-Ray da pista 28, tá, 4714. Gente, obrigado. Professor Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá, Papá Golfo, informação Zulu. Papá Romeu, Papá, Papá Golfo, aciona a identificação. Voe IREM para interceptar a chegada IPIT, desça para o nível de voo 070, ajuste no 016, redução de velocidade 2509. Descendo para o 070, qual seria a posição da chegada, senhor? Foi a posição IREM. A gente estava voando na Lagoinha, depois foi informado que a gente voou a posição ANTO. Papa Pagos informou a chegada que irá efetuar a chegada IPIT, voa Alagoinhas, IREM, IPIT. Tá ok, é porque o centro que nos informou após Alagoinhas, antes, tanto vamos voar IREM então. Gente, grata. Controle Azul 4082. Azul 4082, autorizado final do procedimento ILS Zulu pista 28, dessa para 2.000 pés, reporte quanto estabilizado. Fala 2.000 pés, reportará estabilizado ILS Azul 4082. Azul 2719, chama o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12835, alterna 1251, bueno. Papá, Papá Golfo, voa a posição IPIT. Voa IPIT, Papá, Papá Golfo. Hotel Romeo Golf, intenção é permanecer sobrevoando Lauro de Freitas? Afirmo, sim. Ciente da minha escuta permanente e informe quando for para efetuar o cruzamento para seguir para a Cidade Baixa. Ok, escuta permanente, informará para cruzamento Hotel Romeo Golf. Descida até os 70, confere? Afirma. 259, não? Afirma. Tá. Solo, 44, libera a esquerda, solo, 121, 19. 219, libera a esquerda, 962. 259, ia, tá 3604. O azul 4082 está estabilizado em LS. Azul 4082, completo final do procedimento LS Zulu, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Ah, tá, ciente. Torre Azul 4082, está estabilizado no ILS da 28 a 2200 pés. Azul 4082, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, Azul 4082. Navegação de volta. Sete voos lá, descendo para 2000 pés, autorizado final, Ângelo. Descendo para 2500 pés, autorizado final do procedimento ILS XE da pista 28. Sente, autorizado descer a pista 28 XE, descendo para 2500, 1016 ajuste, azul 5048. Graus meia dúzia nove. Azul 4082, tinte, autorizado pouso. Só reconfirmando o vento? O vento 280 graus, 0629. Tinte. Redução de velocidade 2109. Descendo para 4000, 2109, o papapá apagou. Ano 4714, desça para nível de voo 050, ajuste no 096. Para nível 050, no 096, 4714. Azul 4082, solo as 48, libera a esquerda, solo 121, decimal 9. A esquerda 219, azul 4082, obrigado. Papá Romeu, papá, papá Golfo, após impeach, voa posição Usan, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento, ILS Zulu, pista 28, reporte quanto estabilizada. Impeach, Usan, descendo para 2000, autorizado Zulu da 28, reporte estabilizado, papá, papá Golfo. Azul 5048, completo final do procedimento LS X-Ray, pista 28, chame torre 118, decimal 195. 195, boa, Azul 5048. Torre Salvador, bom dia, 5048, estabilizado, sinal. Azul 5048, pouso autorizado, pista 10, corrigindo 28, vento 280 graus 08 nós. Informa o tráfego helicóptero mantendo o setor norte do campo, não interfere com a sua aproximação, está mantendo 500 pés. Fecha o tráfego de pés, autorizado pouso, 28 Azul 5048. Romeu, Papapá Golfe, redução de velocidade 1809. 1809, Papapá Golfe. Então, o atualizador da 28, completamente visual, Papapá Golfo. Papá Romeu, Papapá Golfo, completo final do procedimento, LS Rio, pista 28, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Então, 4714, autorizado o final do procedimento, LS X-Ray, pista 28, voe a posição Serra Vitor 362. Deixa 2500 pés, ajuste na 0 no meia, reporte com a estabilizada. Boa, Serra Vitor 362, 2500 pés, 10 no meia, informar estabilizado, será 4714. Solicita 3604. Prossiga TAM 3604. Solicita também procedimento em LS X-Ray. Gente, o TAM 3604, após o trim, voa Serra Vitor 362 para o início do procedimento. Afirmativo, então após o frim, o 362, o TAM 3604. Azul 5048, solo ao 53, libere à esquerda e chame solo em 121 decimal 9. À esquerda, 219, azul 5048. Papá Romeu, Papá Golfe, informações de tráfego, à direita, helicóptero, mantendo o setor nordeste do campo, 500 pés, não interfere com sua aproximação. Ciente, Papá Golfe. Papá Romeu, Papá Golfe, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 290 graus, 79. Autorizado pouso da 28, Papá Golfe. Salvador, Gol 556, está pronto no ponto de service, Gol Coronado na final. Gol 556, manda o ponto de service. Mandei. Peça, reporte ponto estabilizada. Reporte estabilizada, S10500, peça 3604. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Me mantém. Estou completo o procedimento LSX 8, pista 28, chame torre 18, decimal 95. Torre 1895, 474, bom dia. Bom dia. 9. Esquerda 219, sua palma com ele. Torre Salvador, bom dia, tá 4794, 3 milhas para o Sierra Victor 364. Bom dia, tá 4794, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ciente, tá 4794. Bom, 556, autorizado decolagem cabeceira 28, vento 280 graus 079. Livre decolagem, Gol 556. Equipe 1, 120, 1063, 378. 7-4, informação de tráfego à direita, helicóptero 500 pés, mantendo o setor nordeste do campo, não interfere com a aproximação. Sente, não à vista, TAM 4-7-4. Uno 556, decola 59, controle Salvador, no 20 decimal 8. 208, controle Salvador, Gol no 556, um bom dia. Bom dia. Dão 47 no 4, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 240 graus 629. Me pouso, pista 28, dá 47 no 4. Polo 556, contato radar na decolagem, suba via, saída São Voando para nível 360. Positivo, via São Voando, a possibilidade de voarmos a proa de Leda? Já da proa de Leda, porém manter restrição de uma centena por 30 metros. Positivo, voando Leda, manterá 1-0-0 por 30 milhas, Gol 1-5-5-6. A 3604, reduza para aproximação, já interceptou o localizador? Interceptou, agora reduzindo a 3604. Ativo, autorizado final do ILS X-Way, é por Salvador, frequência número 895, é 3604. 3604, obrigado, Lourinho. Pequeno desvio à direita, no Gol 1556, e mais à frente vai necessitar um desvio à esquerda. Direita primeiro e esquerda depois. Tenente, 1556, está livre os desvios. Só mantenha a restrição de uma centena por 30 milhas. Positivo. Manterá 100 por 30 milhas com os desvios livres, igual 1556. Meu nome é 356, aciona identificação. Essa via, chegada TPP1, para nível de voo 130, ajuste altímetro 0 no meio. Quatro, solo ao 01, libere a esquerda, solo Salvador, 121, décimo 9. Liberando a esquerda, 1219, da 4714, bom dia. Torre, voo 1790, esquerda 28, solo. Voo 1790, mantenha o ponto de espera. Informação de tráfego, à direita, helicóptero mantendo 500 pés, setor de Lauro de Freitas, setor nordeste do campo, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, cabeceira 28, vento 240 graus, com 7 nós. Copiando, livre pouso 28, tá 3604. Nível 100, gol 1556. Tente 1556, mantenha 1100, aguarde a atenção. Tráfego sua posição 1 para 2 horas, 1,6 milhas no rumo leste. Passando o nível de voo 60, em descida até o nível 120, equipamento é um R2320. Positivo, mantendo o nível 100, irá voar na proa 170. Para evitar uma segunda formação. Nativo, mantém uma centena, já está autorizada a fila de Tóquio, aguardando a ascensão, 1556. Amador, passando esse ato uniforme. Tango, uísque, ótimo uniforme, prossiga. Recolocar na cruz, Salvador 03, aguarda, final 01.3. Gente, mantenha-se em condições visuais, pelos corredores, Veracruz, Interlagos. Reporte Ceasa. Isso que eu acho que uniforme. Aham. O 1556 acompanhou que após o desvio são autorizados direto Dóculo? Após o desvio, voará direto Dóculo. Delta, Oscar, Kilo, Lima e uniforme gol 1556 ainda, mantendo no 00. Firmo, mantendo no 00, aguarde a atenção. Isso que eu acho que uniforme, informe, que eu ouvi. 03. 03. 5-9. Livre de colagem do 28, gol no 790. Opa, a porta apagou, precisa mandar uma 7-6. Sul, mantendo uma centena, um Boeing 737-800. Patente, tá, 3378. Bom dia. Tá, 3745-728, pronto. Pistão 3745, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. 28, corrigindo pista 28. Alinha e mantém 28, tá? 3745. Um 790, decolão 05, controle 120, décima 8. Controle 1208, é isso? Afirmo. Vai chamar. Urbana 3378, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000, 10 no meio, tá, 3378. Controle de Salvador, gol no 790. 790, contato radar, suba via a saída Aron para nível 370. Efetue a curva à direita, pode passar 2.500 pés. 2.500, vamos Aron então, 790. Voo agora seria Ipitanga. Autoriza cruzamento do eixo da 28. Fechando a minha 356, desça via, chegada TPIP 1 até o nível 050. Está 28, um vento, 270 graus, 8 nós. Livre iniciando a 28, 3745. Golf na escuta? Na escuta, visão coronel rolando. Autorizado, até o meu Golf está o cruzamento para o setor de Ipitanga. Você pretende ficar quanto tempo nesse setor? É, aproximadamente 10 minutos para procurar região de alagamento também feito. Tá ok, o senhor deve permanecer na minha escuta permanente. Informe que a cabeceira que a gente está usando neste momento para aproximação é a cabeceira 28. E se for necessário, você vai ter que se afastar para aproximação, tá ok? Afirmo, senhorita, vai manter a escuta permanente. Preta visual, o Tango de Abraão. 208, controle 119, decimal, corrigindo, 1208. 208, boa. Confio? Zona 790, abrimos a possibilidade vaga na flor de Osmo, né? Manter a Aron e aguarde coordenação. Comunidade de Valterra Vitor 363, o TAN 3378. Desça para 2500 pés, reporte localizador estabilizado, TAN 3378. Terra Vitor 362, Apolo 363, autorizado, recontrole estabilizado, TAN 3378. Salvador, boa, TAN 3745. 3745, contato radar na decolagem, suba via, saída Sanvo 1 para nível 360. E a Sanvo 1 subindo ao 360, TAN 3745. A gente pede para o senhor ter passado, ok? Obrigado, querido. Meu Golf, me escuta? 5 ao TR251, bom dia. 2835, 351, gol 1251, 1556, muito obrigado, boa tarde. Ilha Cola, cabeceira 28, 9017. Hotel Romeu Golf, me escuta? Na escuta. Já dá uma informação aqui pra gente, ali no canal de Lauro de Freitas ainda tá alagado? Afirmo, próximo a onde se junta de novo a Serra do Coco, tá tudo alagado. E não tá passando carro ali, não? Olha, tem uns que tentam passar, estão conseguindo, mas tem outros que já pararam no meio, então é arriscado passar ali. É melhor ir pela Serra do Coco. Ok, gente, obrigado. Nada. Chanel 356, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 6. 4.000 pés, 0 no 6, 0 no 6. 3745, desvio direito da rota, proa 220 por 50 milhas. 0 por 50 milhas? Firmo. 245, está autorizado desvios para o 220 por 50 milhas. Está livre a ascensão para o nível 360. Livre ascensão para o 360. Fala que os desvios vão ser para a direita aqui. Tá ok, ciente. Após desvio, sou autorizado a proa de Pulbave. Pulbave, quando for possível a gente voa nessa proa de TAM 3745. Negativo. A próxima rotatória, eu estou assim falando. Clássico uniforme, mantém o número 1500 pés, ajuste altímetro 10, 1,6. Vamos agora a Torre Salvador, frequência 1,8.95. Decola 1-2, controle 1-2-0-8. 208, 9017, muito obrigado, tenha um bom final de semana. Boa tarde, o controle de Salvador. É o TAM 9017, estamos mantendo o prova de decolagem até o cruzamento 2500 pés. Relativo, TAM 9017, contato radar, uma via saída San Runo para nível de voo 340. Ok, 340 aprovado, Sampo 1, após aqui 2500 pode voar Sampo? Autorizado, porém mantém restrição de uma centena. Sampo com uma restrição de uma centena, o TAM 9017. O 790 chama o centro Recife, frequência 125.45, alterne a frequência 12685, ou 1790. Recife 2545, 1790. Luiz Cássio Uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento 250 graus, meia dúzia. Fã. 18-6, 3-3-7-8, obrigado, boa. Boa. Oxalena 3-5-6, desça via para 2000 pés, autorizado final LS, reposto o localizador. Oxalena 3-5-6. TAM 3745 Recife solicitou que o seu SUB mantenha o nível 260 inicialmente, até contato com o mesmo. Estimativa inicialmente 260, TAM 3745. É bravo, Salvador. Reporte efetuando cruzamento da Bahia de Todos os Santos. Sol, confirma a torre para o TAM 3378. 3378. Chama a torre 1895 a pouso. 1895, obrigado. 3378, na escuta? Agora sim, na escuta final, 328 visual. São 3378, informações de tráfego à direita, helicóptero 500 pés, setor norte do campo, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 28, 3378. Whisky Oscar Uniforme, solo azul 5, qual pátio? Gente, libere à direita ao estacionar a frequência livre, bom dia. 5, alterne 125, próximo 1. 2835, 1251, obrigado, bom trabalho, senhor. Setor, siga novamente para Ipitanga. E autorizado após a aeronave, já está visual, volta para Ipitanga. Só um minuto. O meu Golfo, vou pedir para o senhor aguardar mais alguns instantes. Temos mais um outro tráfego em aproximação, após o mesmo. A gente vai ter uma janela de aproximadamente 5 a 10 minutos. Aí eu já autorizo o senhor novamente para o setor de Pitanga, tá ok? Ok, senhorita. Vai permanecer então na presente posição. Tan 9017, vai cruzar o 080, restrita 100. Tan 9017, está autorizada a exceção nível 340, estão cancelados a edição de Atomo 00 por 30 meses. Está livre a exceção nível 340. Está livre a ascensão ao 340, grato, TAM 9017. TAM Prossiga. Para livrar a região, o sobrevoo agora vai ser Barradão. É, se autorizado, cruza o Leistão no 7. Então, mas se o que? Eu não entendi o setor que você vai querer sobrevoar. Próximo a São Marcos, na paralela, o estádio Barradão. Ah, sim, já. Está autorizado o cruzamento da final da 1 no 7. Autorizado, Golf. Regina, é 1 no 8, 9, 5. Solicita proa 215 para evitar formações na posição Leda. 215 por quantas milhas? Aqui por 25 milhas. Entendi, está livre de desvios, 9017. Muito obrigado, está livre de desvio 9017. Controle, está quebrado, Bravo. Prossiga visual, cruzamento da Bahia de Todos Santos, reporte no farol da barra. Golf, transfere controle 120.8. Transfere controle 120.8, até o Golf. 3 2 Azul 4441, acione a identificação dessa via, chegada CPP1 para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 06, número 2 na aproximação. Azul 4441. Ciente, via 2.000, ajuste no 06, para a atenção. 9017, após desvio, sou autorizada por de Pumave. Após desvio, Pumave, muito obrigado. O Pumave, o TAM 9017. Controle, Papa Romeu, até Roma Golf. Até Romeu Golf, prossiga. O sobrevoo vai ser próximo ao Barradão, estádio Barradão, no paralelo. Até Romeu Golf, prossiga em condições visuais para o local. Tenha uma boa sorte. Chame no retorno, mantenha minha escuta. Vai manter suas cotas, chama pra retorno, até o meu golfe. Solo 2-1, liberando última esquerda, 635. 35 até 1-2-2-3-5, como é que é? 1-2-5-1. 2-5-1, graças, bom dia. Bom dia, povo. 4-4-4-1, informa, sendo registro, as proas, já vai sair de ar, abrindo para a gente, 20 anos. Livre de Zios, 4-4-4-1. Autorizado acionamento, chama para o táxi, informe Sierra.